Começa agora! No Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas e dos cuecão. Yo-Yo, na Super Jovem. Opa, é nóis, estamos chegando. Salve, salve, galera. Mais uma edição do programa Yo-Yo aqui pela Super Jovem. Seja bem-vindo você que aguardou ansiosamente ou não a chegada, pelo menos da sexta-feira, não digo do Yo-Yo, né? Mas da sexta-feira, então podemos dizer que nesse momento sextou. Yo-Yo está muito feliz com toda a sua trupe no ar por aqui. Eu sou Beto Garcia, comigo está ele já há 11 anos, Jorge Adriano. Mas isso no ioiô, né, Jorge? No ioiô. Boa tarde, Beto. Boa tarde, guerreiro. Rapaziada, eu penso o seguinte. Em um dia como hoje, qualquer, sim, em 1876, o Graham Bell inventou o telefone. E quando conectou o telefone pela primeira vez, em 1876, já havia 4 chamadas perdidas da esposa. Ou seja, as mulheres já estavam mais adiantadas. Antenadas. E xaropeando. Quando que não, né? E aí, guerreiro? Tudo bem, Beto? Tudo bem, Jorjão? Salve, salve, mais uma sexta-feira. E ó, piazada, a meta do fim de semana é essa: tomar uns gole, loquear um pouco e não usar o réu primário. É o Yo-Yo que tá começando agora, aumenta o volume. E a Gretchen, que essa semana ela postou o seguinte: sentou. Ela quis dizer sextou, né? Nossa! E postou sentou. E o detalhe, ela postou ontem, quinta-feira, bicho. Tá sabendo bem, né? Tá sabendo bem, mas ela já tava no clima, né? Já tava sentando. Ela não quis dizer aonde. Sextou. É que ela tá meio velhinha, né? Até ela levantava, é sexta-feira. Nossa! É, e tá agendando mais uma cirurgia lá, uma... Nossa senhora! Uma plástica. Ela fez tanta plástica que ela já tá de cavanhaque. Gretchen, que figuraça, entendo, né? Entendo os entendedores. Entendedores entenderão. É. Vamos trazer o pensamento da secretina. Vamos lá. O pensamento da secretina. Em briga de saci, qualquer chute é uma voadora. Opa! É verdade. É verdade. Ó, o gordo foi no médico, né? Ele falou: tô tão gordo, doutor. Aí o médico pede: você já matou alguém? Daí ele falou: não, por quê? O que não mata, engorda. O que não mata... Boa, boa. Ai. Ó, saudades da época em que minha única decepção era abrir um pacote de salgadinho e tirar um tazo repetido. Né? Mais ou menos. Pô, assim, tinha coleção de tazos, da hora. Nossa, lembrando que o programa Yo-Yo é patrocínio do restaurante Lula Livre. Pague pouco e coma feito um condenado. Olha, que é isso. Muito vamos bem. Vamos a uma charada pra vocês, hein? Charada. Charada é bom. Hoje vamos entrevistar um homem que nunca lavou o tico na pia. Quem é o entrevistado? Quem? Não sei. Tempo. Repete a pergunta. O cara nunca lavou o bilau na pia. Hoje nós vamos entrevistar um convidado que nunca... Um homem que nunca lavou o tico na pia. Isto. Quem seria o homem? Quem, quem seria? Tami Miranda. Verdade. Tami Miranda. Bom, nós tivemos aí o lançamento, já tá nos cinemas ou não, o Rambo, né? O Rambo. É o Rambo 5, Rambo, se não me engano. É o último Rambo, né? Geriátrico. Nossa, né? Diz que o Rambo tá batendo os caras a banguelada. Nossa. Sobrou ainda a um bengala, restinho. A banguelada não, a bengalada. Sobrou um restinho ainda pro Sylvester Stallone fazer mais um filme. E ele tá meio acabadinho, o Sylvester Stallone, né? Ele tá acabadaço, mas eu creio que já esteja com uns 70 anos, eu não sei. É, liberando 60, aí, 70, com certeza. Tá... Ele e o Schwarzenegger estão ali, né? Tão mais velho que a Terra, né? Eles fazem parte daquele... O dia em que a Terra parou. Eu acho que sim. E aí surgiu, e o pessoal recebeu nos grupos de WhatsApp essa semana, um cidadão, aqueles, né, que não são conhecidos, fazendo um comentário sobre os comentários do filme, o novo filme do Rambo, né? Aliás, foi o melhor comentário sobre o filme do Rambo que eu ouvi, tá? Isso, Paguri. Também. Muito também. Bom. E lembrando também que o filme do Rambo está em cartaz no cinema. No Cinemax. Isso mesmo. E nós vamos ouvir então aqui os comentários que esse cidadão fez aí, indignado sobre os outros, o que o pessoal tava comentando sobre o filme do Rambo, filme, né? Do Rambo. Provavelmente as pessoas mais novas aí que não assistiram os outros filmes do Rambo, né? Justamente. Ele indignado. Vamos ouvir esse comentário. Bora lá. Cara, eu tava olhando as críticas do filme do Rambo. E olha, o mundo foi por água abaixo, meu irmão. Pra ti, que é nego velho, entendeu? Pra ti que não usa condicionador, tá? Que não usa capa de chuva. Pra ti que não usa croque. O mundo tá difícil pra ti, meu irmão. Pra ti que faz a barba lá de vez em quando. Pra ti que nunca tirou as cutículas. O mundo tá complicado pra ti. Porque eles estão dominando. A putaria tá dominando. A viadagem tá dominando. Agora o problema é o Rambo. Ai, o Rambo. O Rambo é um estereótipo dos anos 80. É um assassino frio e calculista. Xenófono. Que tá matando os mexicanos. Porque o Trump queria matar todos os mexicanos. Meu Deus do céu! O Rambo já matou vietnamita. O Rambo já matou muçulmano. O Rambo matou os policial. Vocês lembram daquele filme que ele mata a polícia? Tu acha que ele não vai matar mexicano? Cara, o Rambo é foda. O Rambo entra no barro e sai do nada e pega o nego da guela. Da guela e arranca gogó, arranca esôfago, arranca tudo. Ele pega aquela faca e faz tendel, tendel. Ele pega aquele arco e flecha dele e faz os negros se mijarem nas calças. E quando pega facão, ele arranca a cabeça, ele arranca braço, ele arranca a mão, ele arranca a perna. E ele vai matando e vai matando e não tem, e vai matando e vai destruindo tudo. E os caras estão indignados. Não, mas espera um pouquinho. O Rambo tinha que conversar mais. O Rambo tinha que tentar uma paz. O Rambo tinha que, em vez de uma faca, um buquê de rosas, uma pomba branca. Aquela faixa vermelha tinha que ser uma faixa rosa, dizendo Lula livre. Mas vão tomar no cu, vocês querem acabar com tudo, tudo que presta e ficar só merda pra gente. Tchê, o Rambo é... O macho, alfa, que come carne, não come sushi. Ele não come pizza cone. Ele não come um hambúrguer de carne e queijo. Ele come carne, carne. Ele é o Rambo, rapaz, ele é foda. Entendeu? Vão tomar no cu. No cu! Tá indignado, tá indignado. E o detalhe da brincadeira é que parece que ele acha que o Rambo mata a gente de verdade. Ele pensa que existe mesmo. Existe o Rambo, né? Fantástico. Melhor comentário do Rambo. Melhor comentário. Indignado com os comentários sobre o filme do Rambo, cidadão. E olha, é uma reflexão. Posso não ser bonito, mas sei cozinhar. A beleza acaba. A fome não. A fome não. Baita reflexão. Baita reflexão. Fica a dica, né? Manda pro seu esquema. Temos piadas aí pra hoje? Temos, hã? Piadas? Piadas, temos piadas. Daqui a pouquinho temos. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo interpretar pro nosso ouvinte entender aqui. Um amigo chega pro outro, né? Um chega com um cachorrinho e fala, e o outro amigo pede: o teu cachorrinho morde? Daí ele fala: não, mas machuca. Aí o cachorrinho fala: Beltrão é maior que pato. A loira vai fazer um curso para ser catequista. Na igreja? Lá na igreja, claro. Numa das aulas, o padre lhe pergunta: querida, quem foi o primeiro homem? E a loira responde: ai, professor, prefiro não dizer, né? Ah, meu Deus. A filha de pais separados faz 18 anos e o pai está todo feliz por emitir o último cheque da pensão que paga a ex-mulher. Então ele encontra com a filha, faz o cheque, pede que ela lhe conte a cara da mãe, ao dizer-lhe que é o último cheque que ela verá da parte dele. A filha entrega o cheque à mãe e volta à casa do pai para lhe dar a resposta. Diga, filha, qual foi a reação dela? Pergunta ele curioso. Ela mandou dizer que você não é meu pai. Miserável, 18 anos depois. O casal estava na cama, daí chegou o marido e falou: amor, tá deitada? Ela falou: tô. Falou: vamos dar uma namoradinha, né? Um tchic-tchic, né? Ela falou: não, né? Amanhã eu tenho ginecologista e quero estar limpinha. Ela falou: tá. Tá, mas e dentista você tem também? Não. E morreu. Opa, e morreu. Vamos à previsão do tempo. Opa, previsão do tempo. A jornalista chega. Então, guria, é o jornal aqui do Paraná, tá? Então, guria, esse tempo do Paraná tá lazarento de esquisito, né? Daí a Maju fala: carcula e louca do céu. Num dia faz um calor do janho, no outro um frio pra acabar mesmo. Previsão paranaense. A professora chama o Joãozinho pra uma conversa. Joãozinho, Lembra que eu mandei escrever uma redação com o tema Meu Cãozinho de Estimação? Lembro sim, professora, e eu caprichei na minha redação. Caprichou, é? Acontece que sua redação está igualzinha à redação da sua irmã. Ah, lógico, professora, é o mesmo cachorro, é. Essa semana uma pesquisadora me perguntou, né? Posso fazer umas perguntas? Tá? Aí começou a fazer algumas perguntas. E ela falou assim: você tem amigos que sofrem com alcoolismo? Eu falei, não, todo mundo se diverte pra caramba com isso. É. Tudo alegre. Depois ninguém já... sofre. Vou tocar uma música. Bora! I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll take it over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll take it over you all over again. I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess. Cause it's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll take it over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll take it over you all over again. Thought we kissed goodbye. Thought we met this time. Was the last, but I guess it's never. This is never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll take it over you all over again. And I'll take it over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll take it over you all over again. Over you all over again. Thought we kissed goodbye. Thought we met this time. Was the last, but I guess it's E aí, piazada louquiçada, três passos, é o seguinte, tô aqui com o lobisomem, com a mula sem cabeça e com as visagens da bruxa de Blair. O Jardel me passou uma mensagem descodificada, direto do túnel do tempo, mandando um abraço pra vocês aí. Eu tô aqui na tocada aqui em casa, tá todo mundo reunido aqui, os alienígenas, tudo as confusão. Piazada, não me espere, porque eu não vou esperar ninguém. Hoje é 00h34 no horário dos Maia. Nós vamos dançar com a menina dos olhos de vocês, no olho do furacão. Uau! Pesada, acelerar. 53-11 na tocada. Tô aqui pelado, saí do banheiro, ia cagar, abandonei. O Jardel me ligou, aquela confusão, bike fit pra cima e pra baixo. Tudo louquiçado. Três passos é a tocada. Beleza, pesado? Um abraço pra vocês aí. Não gosto de mim porque eu não gosto de ninguém. Quem ama é fraqueza. Nós somos tudo forjado, metano, quatro línguas de fogo estalado. 53-11 já falei. Pesada? Um beijo pra vocês. Aqui o Águia. Descodificado, agora eu tenho que partir. A vaca das tetas quebradas chegou. Nós vamos tomar leite dela hoje à meia-noite com energético, com absinto, tudo misturado. O Jardel sabe, eu levei aqui em casa, ele trouxe 400 litros de Red Bull, de energético, coisa arada. Mas agora eu tenho Shark no coração do Brasil. Uau! Adeus, pesada. Estamos conectados, forjado, instalado. Adeus. Yo-Yo, nada a ver e tudo a ver com você, Super Jovem. Eu não sei porquê gosto tanto de coisas distantes, das estrelas, da lua, do pôr do sol e de você, de você. Se eu soubesse onde o sol vai descansar, onde uma estrela se esconde quando não quer mais brilhar, eu iria lá. Mas de você eu sei. 4 horas e meia de carro, quase R$30 de pedágio, 15 segundos de elevador. Me vá. Saudade já chegou aí com um monte de mala. Se a passagem em cima da hora não fosse tão cara, eu tava aí faz tempo. Me fala que matar a saudade pelo celular tá sem graça. Eu tô aqui na frente, aparece aí na sacada. Conta 15 segundos. Eu tô subindo, amor. Se eu soubesse onde o sol vai descansar, onde uma estrela se esconde quando não quer mais brilhar, eu iria lá. Mas de você eu sei. 4 horas e meia de carro, quase R$30 de pedágio, 15 segundos de elevador. Me fala que a saudade já chegou aí com um monte de mar. Passagem em cima da hora não fosse tão cara, eu tava aí faz tempo. Me fala que matar a saudade pelo celular tá sem graça. Eu tô aqui na frente, aparece aí na sacada. Conta 15 segundos. Subindo, amor. Eu não sei porquê. No mês que a Super Jovem faz 35 anos, você ganha R$1.000. Anote dois horários e mande com seu nome no nosso WhatsApp 988222300. Na próxima segunda, a Super Jovem vai liberar R$1.000 pra você. Aquele dia te vi e tu energia senti. Desde só não te quero lejos de mim. Sei que não sabes de mim e não te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mim. E não te voy a negar. Estamos claros y ya. agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar, pero ven, cuéntale, parte por parte. Como tenemos sex y te quito el estrés, dale otra vez. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa, pa, pa, pa, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Na canela de alguém. Mas conheci o capeta em forma de guri. Isso, que isso, hein? Esse aí é o Renato e seus Blue Caps. O escândalo. Os caras foram famosérrimos aí na década de 60 e 70, né? Sim, Renato, sim, sim. Os Blue Caps. Fizeram shows aí por todo o Brasil, né? Pois é, pois é. Eram os caras da época dos grandes festivais. Era, né? Tipo uma boy band? É, era uma boy band. O BTS da época. 60. O BTS da época. O BTS. Ai. Olha, entra, filho. A mãe não vai te bater. Essa foi a primeira fake news da minha vida. Sempre apanhado. Não vou te bater com chinelo. Nunca. Um policial de uma pequena e pacata cidade do interior, parou um motorista que estava em alta velocidade na avenida principal. Mas, senhor policial, eu posso explicar, disse o homem. Fique quieto, vamos para a delegacia e você ficará lá até que o delegado volte. Mas, senhor policial, eu só queria dizer que... Cala a boca, eu disse, para ficar quieto. Você vai para o xadrez e o assunto está encerrado. Sua senhora... Poucas horas depois, o policial olhou para o prisioneiro e disse... Sorte sua que o delegado está no casamento da filha dele. Ele estará de bom humor quando voltar. Aí o cara preso. Não conte com isso, respondeu o sujeito na cela. Eu sou noivo. Olha, o Enzozinho aproxima-se da cama do avô e pede... Vovô, vovozinho, feche os olhos um pouquinho, vovozinho. Aí eu vou dizer, mas por quê, meu filho? Porque a mamãe falou que quando o senhor fechar os olhos, nós vamos ficar ricos. Nossa. Eu acho que ele tirou a mulher da... Ah, meu Deus. Mais uma charadinha. Charadinha, vamos lá. Quando alguém posta textão no Facebook, qual é o nome da dupla? Quando alguém posta textão, aqueles textão, meu Deus. Qual é o nome da dupla? Nossa senhora, qual é o nome da dupla? Eu não sei se é uma dupla real, mas tá aqui, né? Diga-nos. Nem li, nem lerei. Nem li. Eu acho que é fake news, hein? É fake news. Mandar um abraço aí pro pessoal lá também, né? Toda a família Ítalo, que esse final de semana vai ter um super festival de food truck lá no Ítalo, né? Caramba, no estacionamento do Ítalo. Então, convite aí. Começa hoje, sexta-feira, nesse final de semana aí. Já estão montando lá. Já estão montando, né? Então, hoje, sexta, sábado e domingo também. Então, 3 dias aí pra galera aí curtir lá no estacionamento do Ítalo Festival de Food Truck. Muito bacana. Um abraço aí pra toda a galera, toda a equipe do Ítalo. Lá no Ítalo Centro, né? No Ítalo Centro. Vamos falar o seguinte agora de... Vamos fazer um merchanzinho, porque tá na hora do merchan. Agora em Francisco Beltrão, meus amigos, tem um super app de mobilidade urbana 100% beltrunense. Estou falando do Chofer 46. Você precisa ir pro trabalho, pra balada, pra onde você quiser, Chofer 46. Você precisa mandar o seu cachorro pro pet? Então, enviar uma encomenda, esquecer uma chave, alguma coisa, liga pro Chofer 46. Precisa ir pra outra cidade, pegar um voo, precisa fazer alguma coisa em outra cidade e não quer ir dirigindo, pega o Chofer 46. Precisa vir para o centro, fazer várias coisas e precisa que um carro fique te esperando? É somente com o Chofer 46. Além de extrema qualidade de serviços, os motoristas são de Francisco Beltrão e é o app com o melhor preço. Eu já peguei, eu posso falar que foi muito legal, demorou muito pouquinho. Como é que foi a experiência? Foi muito pouco. Eu tive que ir daqui a uma Recas Clube, que eu estava sem carro, minha esposa estava com o carro. Demorou, do que eu chamei até o carro vir, demorou, não deu 2 minutos. Nossa, que rápido. E paguei apenas R$6 daqui a uma Recas. Caramba, baratíssimo, só isso? Baratíssimo. Show, hein? Vou dar uma dica, nesse sábado acontece a festa Top Vinil lá, que é uma festa do Rotary, que acontece lá no centro de eventos, então a galera vai pra lá, vai curtir, eu já combinei com os meus amigos, todos nós vamos ir e voltaremos de Chofer 46. Por quê? Porque aí você quer tomar um gole, você quer se divertir, aí depois você não vai arriscar dirigir. Aí não vai se preocupar, né? Com certeza, bêbado, não vai dirigir com nada. Com certeza. Não arrisca a sua vida, não arrisca a vida dos outros. Liga pro Chofer 46. Como baixar o aplicativo? Você que está ouvindo agora, como baixar o app do Chofer 46? É muito, mas muito simples. Se você tem a Play Store, seu celular é Android, você vai escrever Chofer 46 tudo junto. Chofer com CH, 46 numeral. Já vai aparecer lá o ícone do carrinho lá, você já baixa. Eita! E se você tem iOS, né? Se você tem o iPhone, tá lá meu motorista. Você digita meu motorista, já vai aparecer o app também. App de extrema qualidade, serviço de extrema qualidade. Não se engane com outros por aí. Vai de Chofer 46. Boa dica, hein? Excelente dica aí pra galera que vai pra balada, pra festa, enfim. Tá precisando, né? Tá sem um carro, de repente. Hoje aí. Chegou porque nossa cidade cresceu muito, tá crescendo cada vez mais. E a gente, quando veio pros grandes centros, né, Beto? A gente usava esses apps. Isso. Mas hoje em Beltrão você... Estamos aqui. Claro, você precisa... Cara, eu uso direto pra vir pro trabalho. É muito barato, muito barato. Além de barato, é cômodo. Precisa levar um documento, né? Justo. Precisa fazer uma correria aí. Então nossa senhora. Simples e fácil, né? Mobilidade urbana total. Boa. Com o Chofer 46. Um salve pro Fabiano Anzileiro, tá ouvindo a gente pela web, tá fazendo 20 anos hoje. Salve, salve, hein? Aquele abraço. Parabéns, muitos anos de vida e felicidade. Felicidade. Então, tá valendo ainda a promoção aí dos R$1.000 aqui da Super Jovem. Verdade. Aliás, o sorteio acontece no pub de segunda-feira, pub, às 18 horas. Então, você que ainda não participou, dá tempo. A Super Jovem está sorteando R$1.000 em dinheiro para você participar. Facílimo. Anota 2 horários que você ouviu a vinheta da promoção. Aliás, a gente vai pro break rodando a vinheta da promoção para dar uma colher de chá. Tá bom? Você anota 2 horários, manda com o nome completo, tá? Pro nosso WhatsApp, é o 988-222300 e já vai estar concorrendo. Segunda-feira, pode cair na sua mão R$1.000. Antes de você ir pra... pra vinheta, eu quero fazer uma pergunta. Sim, sim. Por que R$1.000? Por que R$1.000? Beto Garcia. Por que R$1.000? Acontece dessas. Acontece, nas melhores famílias. Vamos pro intervalo comercial. Bora. E fica a dica, né? Então, dica. Já vai rolar a vinheta aí pra você, hein? Anota o horário aí. Na TV, depois do jornal. A gente se adora, se amarra e diz pra ser feliz e se ter o que quer. Se deve viver um romance assim, com um bom final. Se você quer, pode vir curtir comigo. Chuck Berry. Eu imaginei o Chuck Berry no piano ali, né? O Little Richard. Aquele cego lá. Como é que é o nome do cego? Como? Aquele ceguinho que toca tá piano. Tá possuído, né? Hã? É. Pô, tem gente que tá vindo, né, mano? É isso, isso. Estamos de volta com Corpo e Alma. Corpo e Alma, e a novela das oito. No tempo que a novela passava às oito, né? Isso, hoje a novela começa à meia-noite. É que é muita putaria, daí tem que começar mais tarde, né? É, nossa. Capaz, cara. Que barbaridade. É um show familiar aquela novela. Coisa linda. Mas sabe o que é um show familiar? É você colocar na sua mesa, sim, na mesa dos seus filhos, da sua família, produtos Lar, porque se é Lar, pode, opa, confiar. E eu não vou nem falar, porque o Adriano está aí para representar. Ah! Rimou. Fala aí, boa, meu amigo, boa, Adriano, já. Fale da Lá, por tarde, favor, pesada, boa tarde. Boa tarde, pesado. Um abraço, salve, salve, pra todo mundo. O Adriano, aí, tá, a gente se encontra nas pizzarias da vida. É, bastante, inclusive. É. Dá pra ver pelo nosso tamanho, né? Tiazinho, mas... que gosta de se divertir. Sim. Isso, Você tá, tu já viu o gordo triste com comida? Não tem, não existe. E a felicidade é quando chega a comida. Né? E, nossa senhora. E junto uma breja. Não, ali, não, sempre. Não tem nem depressão, né? Aliás, falando nisso, já tô com sede. Então, pessoal, estamos aí de novo, mais uma semana, conversando com vocês aí sobre nossos produtos Lar aí. É, hoje a Lar fez um lançamento nacional aí para todo mundo participar. Já está nas redes sociais da Lar mesmo, da cooperativa. É, sobre o Aça Fácil, pessoal, a gente precisa muito da opinião do consumidor final, uhum, né? Uhum. A pessoa que consumiu, vocês consumiram, vocês viram o produto. Sim. Top, é, produto bom. Mas não, eu não lembro, você tem que trazer mais um bônus aí, lembrar. Mas tá pra entrar um dinheiro aí, eu vou trazer mais. Então, assim, ó, essa é a campanha, então, é que a sua opinião é muito importante pra gente, né? E realmente é, né? Pra gente saber como é que, se a gente tá fazendo certo, né? Então, assim, quando adquirindo qualquer produto da linha Aça Fácil, eles precisam que compartilhe essa experiência, né? Sim. Na rede social. Uhum. Então, compartilhando essa experiência e falando um pouco do produto, do que gostou do produto, aí você ganha uma luva térmica. Olha que legal. Bem bonita a luva térmica, caprichada, não dá pra vocês verem aqui, mas tá, a foto tá aqui. Que ó, show, que show. Mas, você hora, tem, hein, que entrar no portal da Lara, então, ou como é que funciona? Faz pra compartilhar? Qual que é, como participar, então? Vai lá, eu vou colar pesado, porque novo também, tá? Não, então aqui, ó, tranquilo. Registrando a sua experiência por um vídeo ou ainda um texto com uma foto do produto, né? Aí envia o registro, no caso o vídeo ou o texto, né? Com o número do cupom fiscal e o CNPJ do local da compra. No caso do que vem no cupom fiscal mesmo, né? Do Aça Fácil para um e-mail. Conte sua experiência, @lar.ind.br. Indy de indústria. Isso, Indy de indústria, né? Uhum. Tudo minúsculo, né? Conte sua experiência, @lar.ind.br, né? Então, é válido somente para produtos da linha Aça Fácil, tá? Sim, tá? Sim. Então, assim, para cada CPF, cadastra um cupom, né? Então, serão distribuídas 1.000 luvas térmicas, né? Sendo uma por CPF, né? Uhum. Beleza, mas fica à vontade para participar e divulgar também. Então, já, a partir de hoje, já tá nas redes sociais de Lá. Eu já vou divulgar, Show, a gente bola, pode, né? Também, não? A gente pode, ganhar, né? Ganhar um mimo da empresa. Nossa, aí, certeza, e assim, quando eu fizer isso aí, marcar a Lar Cooperativa e marcando hashtag tá na mesa. Tá na mesa. Tá na mesa. Tá na mesa. Tá na mesa. Tá na mesa. Então, daí vai marcar, o pessoal já vai ver que participou. Já vai ver. E aí vai participar. Fácil, fácil. Isso, e pro fácil, pessoal fácil que tá ouvindo aí, pra pegar todas essas informações, porque você passou e às vezes a pessoa não colocou isso, tudo. Isso, então, no Instagram da Lar Cooperativa mesmo, você digitar lá, Lar Cooperativa, Lar vai Cooperativa, ter, ou no Facebook. Tá lá todas as instruções. E no meu Facebook também, quem me conhece, meus clientes também já vão ver. Sim. Eu vou compartilhar durante o dia, no meu status também vai estar lá. Justamente. Pro pessoal ir vendo como é que funciona, já vai ter todas as informações ali. Então, entra lá no Face, no Instagram da Lari. Isso. E aí você vai saber como participar, como vai provar esse produto maravilhoso. Vai levar pra sua casa fazer com esse tal, depois faz um videozinho, isso, né? Show. Compartilhando por que você gostou. E aí, quem sabe leva essa. Quem sabe não, leva essa luva térmica maravilhosa. Maravilhosa. Eu tô precisando lá em casa, sou eu que cozinho. Eu também como. É. Eu cozinho, né? O problema é que pra tua mãozinha. Não vai caber? Vamos ter que emendar umas duas, né? Que é isso? Que nem um amigo meu, assim, é só pro dedão. Mãozinha de assentar azulejo. É só pro dedão, pronto. Show de bola, gente. E pra finalizar aí, agradecer a vocês sempre pela oportunidade aí. Com certeza. E os clientes que vem fazendo acontecer. Graças a Deus, a gente vem crescendo em números aí. Tá muito bom, assim. Esse é o feedback que a gente quer. É, isso aí. Uhum. O pessoal tá vendo que o produto é bom, né? E divulgando aqui também, né? Ajuda muito. Com certeza. É, a gente sempre fazendo as promoçõezinhas aí. Que legal, fico contente e tomara que essa parceria nossa dure por bastante tempo aí. Eu também acho. Pra gente poder comprar a luva do Jorgão, né? Começou comissionado, tomara que dure bastante. É a do couro sai a correr, né? Tu viu que eu sou sincero, né? Sinceridade é tudo, né, Adriano? E quem tá ouvindo aí é comerciante, quer ter os produtos lá na empresa, como isso, é que ele faz? Isso, ótimo, beleza. Então assim, você quer ter os produtos lá no seu comércio, entre em contato comigo, 46 99115 2264. Uhum, é o WhatsApp. É o WhatsApp, isso. Uhum. Pode entrar em contato com a gente aí que a gente. Repita. 46 99115 2264. Você agenda uma visita. Agenda uma visita. Né? Vamos lá. Conhecer todos os produtos. Levamos um portfólio de mercadoria para conhecer. Tem linha seca, os ovos também, que é um produto extraordinário aí, que vem crescendo também bastante a venda. Essa semana tava bonita a cidade aí, com um monte de caminhão aí, parecia que tava no Rio de Janeiro. É, eu vi ontem. Você viu, né? No mercado. Cada esquina você virava, tinha um caminhão aí, né? Porque o que eu falo sempre aqui na propaganda, no Merchan, que você que chega no mercado, todos os supermercados que eu vou tem produto Lar, mas de repente o pessoal tem um outro mercado que vai que não tem, aí então fala com o dono, ó, pega o produto Lar, porque é um produto que não tem diferença de preço, mas tem muito mais qualidade, né? Diferença na qualidade para melhor, digo, né? É que eu digo, eu tava comentando dos frangos, eu brinco sempre que o frango é passarinho, mas o frango é passarinho, tem carne, cara, não tem só osso e couro, entendeu? Tem carne. Então aí, e outros produtos eu consumo também, batata frita e tal. Eu consumo bastante coisa, dá pra perceber. Graças a Deus. São todos de extrema qualidade. E eu falo sempre, celular pode confiar. Ótimo, beleza. E vai ter mais, vai ter uns lançamentos aí a partir da semana que vem. Já vamos divulgar mais lançamentos aí. Muito bom. Vocês vão gostar. Pode ter certeza. Daí eu vou trazer pra vocês experimentar também. Aí, né? Senão, não adianta falar se não conhecer, né? Verdade. Trai que a gente prova. É, isso aí. Valeu, Adriano. Valeu, gente. Um abraço, Adriano. Um abraço pra todo mundo aí. Pode confiar. Valeu. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Yeah. Vem. Projota, Vitão, debaixo do meu corpo, Julia B. Vem. Eu sei que o tempo pode afastar a gente, mas se o tempo afastar a gente é porque o nosso amor é fraco demais. E amores fracos não merecem o meu tempo, não mais. Simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim na minha vida se foi. Então me fez ser assim, dentro dessa armadura, nessa vida dura. Não sou Indiana Jones, então sem aventura. Porque eu só tinha conhecido gente louca. Tinha medo de um eu te amo sair da minha boca. Até que um dia ele saiu. Eu gelei e te olhei, você disse eu também e sorriu. Maluco o suficiente pra gostar de mim. Corajoso o suficiente pra ir até o fim. Se eu tivesse te desenhado e te encomendado, eu teria feito exatamente assim. Se ela me disse vai, e eu disse já vou. E ela me disse volta, e eu disse oh. É que saudade de você, debaixo do meu cobertor. Ai, que saudade de você. Ai, que saudade de você. Debaixo do meu cobertor. Yeah, yeah. Eu sei que sobre nós tudo é

amigo louco. Que nome? Gleidson Rodrigues. Esse cara foi famoso. Narrador de rodeios. É, Gleidson Rodrigues. Não sei se é ainda narrador de rodeios, mas enfim. Gravou essa música e fez sucesso. É verdade. A música fez sucesso num BBB. Também. Numa edição do Big Brother. Que tinha o cowboy. Isso mesmo. É verdade. Um político está tranquilamente tomando sol na praia, político de férias, quando uma bela senhora se aproxima. Olá, o que o senhor faz por aqui? O político diz, querendo mostrar ser um político também. Veio a poética e um grande conquistador falou para a mulher, roubando raios de sol. E a mulher fala, sorrindo e balançando a sua cabeça, vocês políticos sempre trabalhando. Olha, minha barriga não é definida, porque quem se define se limita. A minha é lavadora 15 quilos, é a definição dela. Se eu colocar a mão assim, fica um bully. Cada um tem uma definição, né? Pare de pensar como um derrotado. Pense como um boleto. Um dia você vence. Verdade. O calor tá tanto hoje que eu tô até começando a gostar de quem fala cuspindo. Nossa, credo, que nojo. Tudo na vida passa, menos a vontade de ficar rico. Isso é verdade, sempre, meu Deus do céu. Saudades da... Ah, esse aqui do Tazo já fiz. Saudades que a gente não viveu ainda. Nossa. O marido todo cheio de amor para dar, tá naqueles dias, né? Cheio de vontades. Only. Fala assim, amorzinho, vamos tentar uma posição diferente essa noite. E ela disse, vamos, boa ideia, você fica na pia lavando a louça, eu vou tomar uma cerveja e soltar. Realidade, né? É uma posição diferente, é a realidade, né? É a realidade. Ai, meu Deus do céu. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Rádio Super Jovem. O nosso querido amigo Kleber está de férias, curtindo uns dias. Tá lá no Mato Grosso, né? Cuidado com a sucuri, hein? Aliás, ele mostrou já que recepcionaram muito bem, né? É. Com uma geladeira de um monte de gelada pra destapar, né? Eu acho que é uma foto que ele pegou no Google. Eu também foto. Acho. Ele nem, acho que nem queriam que ele fosse. Acho que não foram buscar ele na rodoviária. E ele veio mentir pra nós, né? Deve estar ouvindo nós em casa agora. É. Boas férias aí pro Kleber, né? Grande abraço. Fazer ficou uns dias só. Alguém, né, tem que trabalhar, né? Justamente. E é nós. Justamente. Vou tocar a música, moçada. Bora lá. Esse é o Yo-Yo até as 4 horas da tarde. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. Cómo olvidar la bella que era en el carro. La que guío solo pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Ey, ey. Y hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero ya van par de cerveza y me acordé de cómo tú me besas. De todos los polvos encima de la mesa y en el carro, la playa, el motel, en casa de tu pai cuando yo te iba a ver. Las veces que tu mai no llegó a coger, tú brincando mojadita, sudando Chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te va bien con él. Yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. Se acabó, pues me fui. Ey, yo mismo me río de mí. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto, Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Eu tenho

morena, é noite de luar. Só você, só você quero beijar. Sou fã, hein? Amadão, sou fã. Amadão, é uma das minhas coisas que eu... Sabe aquela coisa que você tem vergonha de contar? Mas... sou fã do Amado Batista. Ó, mas a mesma coisa, pessoal que quando tá no gole ou tá no rolê, toca Raça Negra, não tem roqueiro que exista. Ah, é verdade. Cheia de manias. Cheia de tatu e cheia de manias. Ai, meu Deus. Pessoal, quero dar uma dica top, só dou dica certeira. Beltrão Net Telecom, planos de 5 a 100 mega. Fibra ótica de extrema qualidade. Venha para Beltrão Net Telecom e tenha certeza de uma internet sensacional. Como você contratar a Beltrão Net Telecom? É muito fácil. 0800-649-5000, 0800-649-5000 ou 3520-1500. Esses telefones você liga lá, o pessoal te atende rapidinho, vão na sua casa. Aí você tem aquela internet de qualidade. De boa, qualidade. Boa. Você não tem problema para assistir Netflix ou sei lá. Conexão rápida, porque hoje uma pessoa precisa em sua casa de muita conexão, muita banda larga. Hoje o fundamental: água, luz e internet de qualidade. Por quê? Porque você tem Smart TV, você tem celular, você tem notebook, né? Então todo mundo tem muita conexão. Vá pra Beltrão Net Telecom, você não se arrepende. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Isso. E quem entendi, é daqui tô. Também já há mais de 40 anos. A senhora, hein? São dono da cidade. É a Rede Leve, sim. Calçados e confecções, eles hoje vieram a dupla depois de bastante tempo, né, Robert? Tudo bem? Boa tarde, Robert. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô. Tomou a frase. Ó, Tito ficou bravo comigo. A gente não veio dupla hoje, nós veio trio. Trio Parada Dura. Biozinho que tá apresentando a Fazenda também, tá aí? É, meu Deus. Tá louco, mano. Chega aqui perto, senhor Arthur. Caminhão, na verdade. Daqui a pouquinho ele dá um oi aí pra galera. Tá, claro. Ele tá postando a foto que ele fez aí. Sim, tá postando a foto. Mas vamos falar de promoção, Beto. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar que sexta e sábado é o dia de você ir pra Leve Calçados. Porque olha só, gente, prazo mais do que especial. Nós estamos hoje dia 27 de setembro. 27. Confirma aí. Sim, é 27 isso? De setembro. Então olha só, você não vai pagar nada no resto de setembro. Nada em outubro. Novembro. Nada em novembro. Nada esquece em novembro? Novembro, esquece. Tu vai pagar a primeira parcela somente em dezembro, meu amigo. Ah, meu amigo. Então, olha só. Comprar o que quiser hoje. O que você quiser pra setembro. Família inteira. Setembro não paga nada, outubro passa direto, novembro só a festa e dezembro você vai pagar a primeira parcela sem juros nenhum, sem nenhum acréscimo. A primeira parcela. No crediário fácil, rápido, sem frescura da Leve Calçados. Um crediário hoje mais do que especial. Você que não tem crediário tá perdendo tempo, por quê? Vá pra Leve, leve o seu RG, CPF, a gente abre o teu crediário na hora e esse prazo especial. E não é só em uma vez, porque a gente fala assim, as pessoas pensam, não, mas vai jogar só uma vez. Não, parcela em suaves parcelas. Suaves prestações. Suaves prestações. Tudo o que você precisa, tudo. Mas aí queremos motivos pro cliente ir hoje pra loja, motivo? Por exemplo. Então olha só, você vai encontrar rasteirinha, ou uma sandália, ou uma sapatilha, preço final, R$19,90. O par, não é a parcela, pessoal, já é o preço final. Você vai comprar uma rasteirinha, ou uma sandália, ou uma sapatilha por apenas R$19,90. Cara, pra você ter uma ideia, o preço desses produtos era R$69,00. Hoje e amanhã, por apenas R$19,90. Olha a oportunidade, na Leve, hein? Calçados. Quer mais? Mais, olha só, tênis. Você vai encontrar tênis hoje, tá? Feminino, casual, que tá usando agora, porque o verão chegou, sim, né? E você vai encontrar hoje por R$29,90, Beto. É muito barato. Barato mesmo. Mas barato, qualidade, você encontra na Leve Calçados. Toda loja com setores, olha, completos pra sua família. Setor esportivo, sapato, sapatênis, setor infantil. Gente, tá chegando o dia das crianças. Não deixa pra última hora, cara. Vai pra Leve, conheça a coleção da Grendene. A coleção da Grendene é o seguinte. Você compra uma sandália, você compra uma sapatilha, né? Que tem da LOL, tem da Barbie. Uhum. Tem um lá, Beto, que chegou, que vem com um avião. Tio. Ah, que legal. Mas pensa no avião, pira, cara. Cada pira. O avião. Vem a sandália e o avião. Pensa. Às vezes tu vai lá, compra só um brinquedinho, tu vai dar uma sandália com preço menor, verdade, que o brinquedo. É, unir o útil ao agradável aí, com nessa certeza. Situação, né? Mas lá na Leve Calçado, sabadão, sempre falo, é até às 4. Todo sábado, até às 4 horas da tarde, pode ir lá e chame o gerente. Chama o gerente. Chama o gerente. Quero nós não estamos lá pra ficar brincando, estamos lá pra trabalhar. Mesmo. Vamos fazer o melhor negócio pra você. É ou não é, Tito? Tito, seja bem-vindo. Lá, cadê a motivação? Aí, Tito. Boa tarde. Boa tarde. A cúpula da Rádio Ioiô. Boa. Opa! Beltrão e região, nosso convite especial, como o Hobbit falou aí, tudo junto, Urianino. Hoje, sexta-feira, com atendimento especial até 18h30. Amanhã, sabadão, mais que especial, sem intervalo pro almoço. Até as 4. Até as 4 horas da tarde. Como o Hobbit falou, você vai hoje pra lá e vai comprar cama, mesa e banho, feminino, masculino e infantil, com o maior prazo aí. Veja bem, nós somos ainda em setembro. 27. Não, setembro. Não paga nada em setembro, não paga outubro. Nada em outubro, nem novembro. Novembro. Somente pra dezembro. Pra começar a pagar. E pá, como você diz, é o crediário raiz, crediário próprio da Leve. Não é financeira, corra pra Leve hoje e amanhã, com todo estoque aí. Primeiro pagamento somente pra dezembro. Dezembro. Usa seu 13º, né? Dezembro. Dezembro com a primeira parcela no crediário. Nos cartões de crédito, tudo em 12 pagamentos. Você que não é de Beltrão, região aí, fizemos também na forma boleto. Cartão é AFM também, vale? Nos cartões AFM, tudo em 10 pagamentos. E as ofertas para hoje, Tito? Ofertas, tem milhares de ofertas, mas aqui eu trouxe 3 aí, sim, separadamente aí pro nosso ouvinte de hoje, tá? Especial. Vai encontrar calça da Max Denim, olha a marca. Calças da Max Denim, masculino e feminino, toda a numeração, olha o que eu tô falando, toda a numeração, R$99,90 o preço dessa calça. Hoje e amanhã, R$59,90. Ah, baixou. Eita, bastante o valor. Como se diz, caramba, hein? Leve até pra revender, tem café no bolo. Sensacional, e pode fazer na condição nesse crediário especial, né? Dá pra fazer na condição, corre pra Leve hoje e amanhã, como eu falei, essas ofertas são válidas somente hoje e amanhã, segunda-feira não tem. Não então tem vá, mais. Corre, aproveite. Calças em jeans aí, a R$59,90. Ainda vai encontrar camiseta adulto a partir de R$19,90. Quanto? R$19,90. Barato, só na Leve. E pra mulherada, blusa, moda feminina, verão aí também, lançamento a R$19,90. Moça, tá barato demais. Atenção, mulherada. Setor cama, mesa e banho, uma oferta no setor cama, mesa e banho. Toalha da Teca. Quanto que nós vamos vender hoje e amanhã? Eu sei. Quanto? Toalha de banho. R$9,90. Toalha de banho. Toalha de banho da Teca, 100% algodão, a R$9,90. E é bom, então, e Teca é qualidade, R$9,90 tá barato. É toalha, não é? Teca? Toalha. É, toalha de banho. Toalha a R$9,90, 100% algodão. Aí sim. Marca Teca. Que ela que seca. Foi feita uma parceria com a fábrica, então por isso que a gente tá vendendo esse valor aí. Então, olha que pra toalhas mim, um valor de banho desse da Teca, R$9,90. Pensa muito parceria barato, hein, que muito a, barato. Que a Leve fez, que é bem Teca, mais caro que isso, tá? E todos, exato, os lançamentos, as novidades, o que estão nas passarelas, você vai encontrar na Leve hoje. Tanto Leve Confecções como Leve Calçados. Nesse maior prazo aí, como nós já falamos, primeiro pagamento somente pra dezembro. Parabéns, hein, pra Leve. E agora o Arthur vai. O Arthur, vai sim, é isso. Aqui, dá um oi, Arthur. Arthur. Tava sumido, Arthur? Dá um oi aí pra galera. É o, pra quem não sabe, é o Mionzinho, conhecido como Mionzinho. O Arthur, tá, pra quem não sabe, ele é expert em bater foto com o celular. Sim. Fez uma foto aqui, mas coisa de instantâneo. A gente começou, era 1h35 a foto, agora que conseguimos. Fala, Arthur. Como é que você tá? Boa tarde, Francisco Beltrão. Boa tarde, a galera do Ioiô. Ó, louco. Quem não sabe, ó, é o único programa de rádio que eu tenho o prazer de vir, é o Ioiô. Ah, beleza, muito bem. Mais. Viu? Tá indo bem. Vamos bater uma foto agora. Vamos bater uma foto. Grande. Ganhamos o dia, tá tudo certo. É isso aí, eu cheguei a me arrepiar com as promoções da Leve. Coisa chique, quem não vir aproveitar, porque não quer mesmo economizar. Vale a pena, né? Vale a pena, é isso aí. E agora só aquela tua frase lá que você... Tá louco! Como é que é? O Mionzinho, né? Ah, é? Tá louco! Só isso que falamos, só a Leve tem, só a Leve faz, né? Então, isso é mesmo. Lembra, é Leve. Isso aí, só a Leve tem, só a Leve faz. Grande, muito garoto, bem, muito figura, bem. Arthur, obrigado, valeu, pela participação bem com a gente aí. Grande, pessoal, camarada, né? Tem um comunicado aí do chefe, lembrando que hoje, sexta-feira, é o último dia para a biometria, isso, tá? O pessoal lá do Tribunal Eleitoral. Tribunal Eleitoral está fazendo a biometria até às 19 horas. De hoje? Tá? Isso, de hoje. Uhum. Você que tá ouvindo o programa domingo, é um reprise, já passou. Sim. É hoje, sexta-feira, até às 19 horas, último dia da biometria. Você sabe que agora, na próxima eleição, já estava sendo usada a biometria, sim, sim, né? Mas agora vai ser obrigatória para todo mundo, definitivo, para você poder votar. Você vai ter que estar cadastrado que biometricamente. Isso mesmo. Então, lá no Tribunal Eleitoral, estão fazendo a biometria. Não perca. Hoje é o último dia, até às 19 horas. Vai lá. É, tem gente que se deixa sempre por último. Brasileiro. Eu faz um ano que já fiz a minha biometria. Também, já faz também tempo. Então, mas faz aí, tempo. Quem não fez, é hoje ou ferrou-se. É, fica a dica, fica a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Olá, conectado. Conectados, conectadas. Vamos ao intervalo comercial, já tem mais. Super Jovem FM, a rádio que lançou o sucesso nos anos 2000. Quando o sol se for, meu amor, onde você for. Mas é bebida, gente, é bebida, porque cada um leva a sua, é pra cada um levar a sua bebida, tá? Eu vou levar a minha Heineken, eu bebo a minha Heineken. João Vitor vai levar a Kaiser dele, João Vitor vai beber a Kaiser dele. Então, quem levar, que beba a sua, tá bom? Cambada de desgraça, senhor. Cada um leva a sua bebida, você entendeu? Eu vou levar a minha Heineken, eu vou beber a minha Heineken, tá? Vocês não vão beber, não, quem vai beber sou eu, entendeu? João Vitor vai levar a Kaiser dele, ele vai beber a Kaiser dele, ele não vai beber a minha Heineken, não, entendeu? Porra, caralho, senhor. Aí bebe minha Heineken, aquela porra fica lá lotada de Kaiser lá dentro. Aí ninguém bebe a Kaiser, não. Vai beber a minha Heineken. Ah, vai tomar no porra. É isso que eu tô questionando. Cada um bebe, cada um leva o que for beber. Isso mesmo, cada um leva o que for beber. Errado não leva, tá, né? Kaiser, bebe Kaiser, não vai beber a minha Heineken. Um oferecimento Ambev. A indignação da pessoa. Indignação. Mas eu tava contando. Acontece isso, eu tava, né, contando em off aqui pro pessoal que uma certa feita fizemos um churrasco e foi combinado que cada um levaria cerveja, mas certa nós. Marca. É, nós destinamos uma marca, né? Sim. Porque daí. Aí foi um cidadão e levou uma outra marca. Inferior. Bem inferior. Mas muito inferior. Só que ele não tomava da marca que ele levou, ele tomava. Aqui vocês levaram. Aqui, e um parente meu ficou indignado e jogou as latas no mandiocal. Disse que ninguém ia tomar aquela porcaria. E tal. O cara se ofendeu e foi embora. Ainda bem, né? Não perdemos acontece, nada. Acontece, acontece. Quero. Pode falar. Eu quero falar, sabe do quê? Porque bateu aquela fome. Que tal bateu, agora? Bateu. Que tal um Dog King? Pedimos ontem à noite, hein? Bom, né? Bom top. Demais. Você quer um lanche topzera gostoso? Ah, mas eu não curto cachorro quente. Não tem problema. Tem hambúrgueres deliciosos. Tem batata frita com bacon. Muito e queijinho boa. Cheddar. Os gordinhos piram. Não, para. E tem uma promoção especial do Dog King. O Dog King é o seguinte: todo mês tem uma promoção diferente. A promoção do mês é qualquer lanche que você pegar, mais R$1,99 você tem a batata. A batatinha Uou, frita. Olha por que legal, hein? R$1,99 apenas na compra de qualquer lanche. Show, show de bola. Ainda, e lá tem refrigerante, tem cerveja geladinha, tem chope, tem tudo. Na rua União da Vitória, no bairro Vila Nova. O delivery é o 3055-5551. Lembrando que o delivery começa a partir das 18 horas, tá? 3055-5551. Delivery rapidaço. Demais, hein? Rápido, verdade, os caras muito te atendem. Eu sou testemunha. Isso, eu tenho um. Eu não consigo lembrar, eu sei que é com carne de Angus. Eu tenho. Ele é no pão do dog, mas é hambúrguer. Pensa num troço bom. Uma pesa, um troço bom e multiplica. E tem uma maionesezinha verde. Ah, não, ah, aquela maionese, cara. Sacanagem. Maravilhosa. Então, eu quero dizer, quer comer bem, segue minha dica, porque, preste atenção, eu sei de comida, hein? Eu gosto de lanche e lanche top é na Dog King. Corre lá, Dog King, na União da Vitória, ali no Sinaleiro, esquina com a Guanabara, no centro de Francisco Beltrão. Tem um molinho de pimenta também. Vila Nova. É muito bom. Topzera Dog King é bom demais. Isso. Programa Yoyo aqui na Super Jovem. O Guerreiro estava falando hoje nas manchetes ali do Treta News, que deram um tiro no gado. Como é que foi essa pois história? Pois é, o Henrique lá da dupla, Henrique e Juliano, ele disse que tinha um boi, acabou fugindo da mangueira, né? Uhum. E aí começou a pular cerca, passar estrada e tudo mais. E aí começou até a ameaçar a vida de outras pessoas, sim, né? Sim, sim. Um boi bravo pode... Boi bandido. Boi bandido, né? Evitar um acidente. Exato. Também, né? Uhum. Aí ele teve que dar um tiro, né? Pra matar o boi. Uhum. E ele diz que tem o porte de arma e tal, ele é liberado, né? Sim. Mas muita gente não gostou dessa atitude dele. Deu um tiro fatal. Daí um boi desse bate num carro de família, mora na família inteira, daí os... Né? Os mimimis daí. Ah, não, mas. Culpa do cantor. É culpa do boi. O boi. Não, claro que é cruel a situação, mas aí é. Aí há tem casos que se e casos, né? Não, aí tem que se entender as consequências do caso. Os riscos, né? Pensa o boi passando numa estrada, que a gente falou. Justamente, né? Um animal não tem o discernimento não de. Tem uma criança passando pela estrada. Isso, enfim, eu não vou atravessar a rua. Você imagina um animal, um carro em alta velocidade batendo num animal de, sei lá, 300, 400, 500 quilos. Nossa. É uma pancada, né? Bateram uma carreta quase. E aí ele deu um tiro fatal. Deu. Teve que correr atrás do boi, né? Estourou o mangueiro, brigou contra os bois, foi pra autoestrada e tal. E postou aí a história daí. É, aí o pessoal começou a repercutir isso aí, enfim, mas, enfim, mimimi demais também, às vezes. Tem que analisar a consequência. O pessoal hoje só pega a história e começa só a dar manchete, né? E começa a dar um monte de opinião. Nem cada um sabe dá a sua versão, né? Pois é. Tem um monte de juízes hoje. Bom, final de semana você continua ligado na Super Jovem. Mil motivos aí pra você ficar ligado. Isso. Tem aí o Domingo Rock, tem aí o Fliperama amanhã, especial de sabadão. Justamente. Tem o Milkshake à noite, tem o Music Nation lá com o Henrique do Vale, direto de Nova York. Na pista. Na pista. É, tem aí a reprise do Yoyo no Domingão, quer dizer, e no domingo, na segunda-feira, justo, 6 horas da tarde, tá encerrando a promoção, a gente vai sortear aí pra um ouvinte R$1.000 em dinheiro, em grana viva, tá aí bom? Então, é que eu falo. Os últimos dias pra você concorrer, né, Jorjão? E lembrando sempre que a gente brinca, mas é verdade, é pro 4,6, é pro pessoal que é daqui, é, né? Exato, grande diferença, ninguém, né? Ninguém de Maringá, de nada, Curitiba, de, fora. De São Paulo, exato, vai ganhar, é feito por uma rádio daqui, pro povo pro daqui. Pro povo daqui, pros, sim, nossos, pras nossas broderagens. É, exatamente, pra você que acompanha aí a Super Jovem durante todo esse tempo, celebrando, aliás, os nossos 35 anos, que completamos aí nessa semana, na última quarta-feira. Quarta-feira, né? Quarta-feira, 35 anos. Convite aí, externar ao Beto Garcia, que vai estar conosco, vai ser um prazer, no pub, isso, segunda-feira estarei junto. E eu acho que, eu não sei se o Kleber já vai estar por aí, já vai ter vindo no Mato Grosso, mas enfim, a galera vai estar aqui, vamos fazer esse sorteio dos R$1.000. E as participações, claro, você tem todo final de semana para participar, mas é absurdo o que estão, nossa, participando. Vai chegando na reta final, cara, galera, é absurdo. A gente pensou que ia dar um feedback, mas foi, eu creio assim, que foi muitas e muitas vezes mais do que a gente imaginava. A gente esperava, exatamente. É. Milão, hein? Então, lembrando que quanto mais você participa, mais chances tem de ganhar, né? Ou é audiência ou é a crise. Ou é os dois. Os dois. A audiência e a crise. Tá, mas, pô, palavra da qual de nós aqui que não gostaria de, nossa, levar a fatura Milão? Imagina. É um 14º salário. 10 notinhas, claro, de 100. Bah, meu amigo. Pô, imagina, mês de setembro, que é o mês que não dá jamelão. Bah, né? Sensacional, né? Sensacional. Então, ó, segunda-feira, boa sorte pra todo mundo, continua participando, ó, a vinheta tá rolando na programação. Isso. E segunda-feira, às 18 horas no pub, a gente faz o sorteio, vamos tentar ligar, inclusive, aí pro ganhador, né? Com certeza. Pra entrar em contato aí, pra falar com ele aí, pra sentir, saber qual foi a emoção de você ser contemplado com mil, nossa, reais. Nossa, né? Apresentaço da Super Jovem, 35 da emissora mais top do sudoeste do Paraná, quiçá do Paraná e quiçá do Brasil. Nunca uma segunda-feira foi tão esperada, né? Tô esperada. E, aliás, vamos reforçar aí, os ouvintes já estão percebendo que a Super Jovem também no aniversário está com uma nova plástica. Nova, né? Plástica, novas vinhetas. Agora com uma empresa nova aí produzindo. Audio, né? Studio. Uma das empresas tops do Brasil. Vinhetas, né? Cantadas. Isso. Sensacionais. Sensacional. Tá, tem muito coisa bom. Nova para chegar ainda. É muito bom. E tem novidades para vir ainda. Porque o pessoal vai ficar sabendo. O pessoal vai adorar. Com certeza. A gente já gostou. Tchau. Tchau. Bom final de semana, moçada.